ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação por aqui pelo 991248325 ou 992042222. Lembrando que amanhã tem Dona Zela no Sky em Guaxupé. E para você concorrer a um convite, né, para assistir o Dona Zela no Sky, faça o seguinte: mande o seu nome completo, né? E diga na sua mensagem aqui pelo WhatsApp: quero ver Dona Zé no Sky. Tá bom? Participe. O show do Dona Zé começa a partir das 5 da tarde. Vai ter Dona Zé, JP Soares e o cantor Léo. Uma tarde muito gostosa lá no Sky. Então mande já a sua mensagem aqui pra gente: 991248325 ou 992042222. Diga seu nome e complete com a frase: quero ver Dona Zé no Sky. Tô recebendo aqui agora a Letícia Porto, arquiteta, né? Parceira aqui do programa Expresso, inclusive. E a gente vai bater um papo sobre arquitetura. E para começo de conversa, quando é que você, dona Letícia Porto, optou, né? Quando e como optou pela arquitetura? Por favor, tudo bem? Boa tarde primeiro, né? Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, eu comecei, quando eu era criança, eu gostava muito de acompanhar a obra lá de casa. Eu pegava. Eu ficava pegando a trena do pedreiro, medindo tudo que eu via pela frente. E depois eu comecei a fazer casinhas, imobiliário para as minhas bonecas. Daí, no começo do colegial, eu fui numa exposição do Niemeyer, em São Paulo, com a minha tia, na cidade universitária, e já saí de lá com a certeza de qual profissão seguir. Você começou fraquinha, já começou pelo Niemeyer, então. Já é. A inspiração foi das melhores possíveis, foi. Né? E explica pra mim uma coisa que muita gente se confunde, até quando eu falo aqui sempre no começo do programa da Letícia Porto Arquitetura, eu falo, qual que é a diferença, né, de arquitetura com a engenharia? Tem diferença? Tem. E qual diferença é essa, Letícia? A principal diferença está no tipo de formação de cada profissional. O curso de arquitetura, ele tem uma visão mais humana. A gente conversa com o cliente para entender profundamente suas necessidades. E, assim, aprendemos a aproveitar melhor os espaços, as condições do ambiente, como iluminação natural, ventilação, insolação. Já a engenharia, ela é mais voltada para a parte de exatas, a estrutura do projeto. Por isso que o ideal é que os dois profissionais sempre trabalhem juntos. Ah, tá. Então tem que existir esse trabalho, o ideal, pelo menos, seria isso, esse trabalho junto do arquiteto com o engenheiro. Isso. Mas não existe uma rixa? Eu sempre imaginei isso na minha cabeça. Eu acho que existe uma rixinha ali entre um arquiteto e um engenheiro. Tem isso ou não? Ah, eu acho que não. Eu fui muito bem recebida pelos engenheiros daqui. Eu tenho muitos amigos engenheiros. E, assim, a gente sabe que o ideal é trabalhar junto. Uma profissão, ela complementa a outra. Acontece isso desse trabalho junto? Hoje em dia? Deveria acontecer mais, mas acontece sim. Você acredita que o caminho é esse? Que hoje as pessoas estão mais conscientes que esse trabalho realmente deve ser juntos? Ah, estão se conscientizando. É, né? Aos poucos, porque demora um pouco, né? Uhum. O melhor é que isso aconteça. Existe essa demora. E o que um arquiteto pode fazer, afinal de contas, Letícia? Ah, são inúmeras as atribuições de um arquiteto, mas principalmente projetos arquitetônicos, projeto de interior, paisagismo, reforma de fachada. Projeto de mobiliário e os projetos urbanísticos, né? É porque o que a gente vê, assim, na televisão, quando a gente fala de arquitetos, como você citou aí o Neymar, a gente sempre pensa em aquelas construções grandiosas, né? Não é só isso, né? Não. A arquitetura, ela é para todas as classes, tanto para obras grandiosas quanto para pequenas residências. Dá para você fazer, por exemplo, como você disse, uma fachada. Dá. É o trabalho de um arquiteto. Sim, é o arquiteto que teria que fazer isso. É o trabalho do arquiteto. É o trabalho do arquiteto. E muitas vezes o pessoal não tem muito essa consciência, não. Né? E o arquiteto, ele tem essa visão diferenciada do que pode valorizar mais aquela fachada. Tem, a gente estuda isso durante todo o curso, é prioridade do curso de arquitetura. Está mais acessível hoje o trabalho do arquiteto? Hoje em dia ele está mais acessível? Tá. Ou a gente fala assim, não, arquiteto é só coisa pra gente rica. Não, arquitetura é pra todas as classes, não é luxo, não. É qualidade de vida pro cliente. É isso que você pensa primeiro na questão da qualidade de vida mesmo? Sim. O pensamento é esse do arquiteto na hora que ele começa um trabalho? Sem dúvida. A questão da qualidade de vida, né? Do bem-estar ali, né? Uhum. Dá pra fazer uma obra sem arquiteto? Não. Não dá mesmo? Não dá. O profissional mais habilitado para fazer o projeto arquitetônico é o arquiteto. A gente estuda isso durante todos os 5 anos da faculdade. E uma obra, ela para ser bem executada, ela necessita do trabalho em equipe de todos os profissionais da construção civil. Volta naquilo isso, que você falou, né? O trabalho em conjunto, né? Uhum. Do engenheiro, dos os pedreiros ali da obra, de todo mundo, né? Tudo. Para sair perfeito no final, né? Para entregar para o cliente uma obra perfeita, como ele sonhou. Isso. Na maioria das vezes é como o cliente sonhou, ou talvez seja como um arquiteto sonhou, Letícia? Não, tem que ser como o cliente sonhou. É, né? Porque o projeto a gente faz para ele, não para nós. Mas, assim, devemos mostrar o melhor caminho para esse cliente, porque não adianta nada ele querer colocar um porcelanato na cozinha, por exemplo. Pensando na estética, mas esse porcelanato ser escorregadio. É. Não vai dar muito certo. Esse é um dos trabalhos do arquiteto. Sim. Orientar o cliente, né? Sim. A mostrar para ele os melhores caminhos. Exatamente. Né? E qual que é a sua... Vamos agora, assuntos polêmicos. Qual que é a sua visão sobre a nossa arquitetura? A arquitetura aqui de Guaranés. Vamos até ampliar um pouquinho o campo aqui. A arquitetura aqui da nossa região. Então, eu acho que em Guaranés a maior parte da população ainda não se acostumou com o trabalho de arquiteto e muitas vezes nem sabe do que se trata. Pensa que é só decoração, mas não é isso. Já na nossa região tem algumas cidades que essa visão está mudando e as pessoas contratam mais arquitetos para fazer seus projetos. Cidades maiores aqui da nossa região? Sim. As cidades do interior que agora começam a entender isso, né? É, tá começando. Guaxupé, por exemplo, já começa a sentir isso, né? Uhum. A gente percebe isso pela diferença das construções, que a gente percebe que ali é isso? Dá pra perceber bastante. É, porque quando a gente tem cidades que não tem talvez o trabalho tão presente do arquiteto, as construções acabam meio que sendo tudo iguais. Uhum. É mais ou menos isso, né? É, a grosso modo, né? Depois que você... Bom, antes de falar dessa questão de estudo, de quem te influenciou, mais ou menos você já disse aí na primeira resposta tudo, Neymar, mas o que mais te desafia, Letícia, é começar um projeto lá do zero ou então ter que intervir num projeto, num ambiente que já esteja pronto? O que é o grande desafio pro arquiteto e para você em particular? Ah, sem dúvidas é intervir num ambiente já pronto. Que já tá pronto, né? É. Eu já peguei projeto de reforma, de interior, onde o pé direito da residência é muito menor do que o mínimo permitido, que garagem que não cabia o carro, e até quarto sem espaço suficiente para cama e guarda-roupa. Aí o cara tem que fazer o portão com espaço para entrar. Aí tem que fazer uns milagres aí, né? Mas aí, como é que fica? Aí dorme pensando naquilo. É, porque é um problema para ser resolvido, né? Uhum. A pessoa mora ali e quer, de repente, fazer alguma coisa dentro da casa. Chama o arquiteto. Se virar para conseguir realizar esse projeto. Ó, eu vou fazer um intervalinho comercial. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com a Letícia. Você, inclusive, pode mandar a sua pergunta aí para o 991-248325 ou 99204-2222. Estou conversando aqui com a Letícia Porto, arquiteta. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma sugestão, de repente, mande pra gente aqui, tá? O Ailton aqui tá mandando um abração aqui pra você, viu? Tá mandando um abraço pra Letícia Porto, o Ailton lá do Doce Pérola de Minas. Mande um abraço aí pra todos os ouvintes, Antônio Cláudio, em especial pra Letícia Porto, que está aí com você nos estúdios. Valeu, Ailton, aquele abraço, intervalo comercial e voltamos já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Daqui a pouquinho eu vou receber por aqui o vereador Juninho Capoeira, né, o José Osmar Júnior. Hoje também tem um bate-papo com o Jeberson Vancini. Ele é mestre de Hapkido e treinador de MMA. Ele, inclusive, vai estar falando de um evento que vai estar acontecendo aqui em Guaranésia no próximo dia 30 de julho, tá bom? Que é o Dojang Fight. Né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O papo de agora é com a arquiteta Letícia Porto. Eu quero começar esse bloco aqui, Letícia. Quando você, depois que você começou a estudar, ou até um pouco antes, eu não sei, quais foram os arquitetos que mais te influenciaram? Você já falou de um aí, que Neymar eu acredito que seja um deles, né? É. Existem outros? Existem. A Lina Bobardi, por exemplo, ela que projetou o MASP e o Sesc Pompeia em São Paulo. O MASP, ele sempre foi um ícone da arquitetura moderna para mim. Eu sempre adorei o MASP. E o Sesc, ele foi uma das principais referências arquitetônicas do meu trabalho de conclusão de curso que eu fiz lá para a estação. E outra que também me influenciou bastante foi a Zaha Hadid. Ela é iraquiana e ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Pritzker de arquitetura, que é o prêmio mais conceituado da arquitetura, tipo o Nobel da arquitetura. Oscar. Foram essas duas que eu mais... O trabalho seu foi relacionado à nossa estação aqui, foi, né? Ficou lindíssimo, né? Não levaram para frente, infelizmente, né? Estão caminhando? Que bom, tomara, porque é muito bacana mesmo. Você falou agora há pouco da questão da decoração, tal, tal. É possível decorar sem gastar muito? É sim, decorar não significa gastar muito. Porque existem revestimentos de qualidade e peças de decoração para todo orçamento. Até porque gastar muito não significa ter um resultado agradável. Isso realmente acontece. Então, e tem gente que pensa que é assim, né? Vou gastar milhões e milhões e depois na hora que no final... Não dá muito certo. O que você busca nos seus projetos, hein, Letícia? Lá no fundo mesmo, é algo meio que interior? É querer mostrar alguma coisa? O que é essa busca? O que você busca nesses projetos? Ah, em primeiro lugar, acho que é a satisfação do cliente. Porque é muito gostoso ver a felicidade dele quando percebe o sonho tornando realidade. Porque a arquitetura é um sonho, né? E assim... Para um projeto bem feito, tem sempre que ter conforto e o bem-estar, né? Isso é primordial. É essencial no seu projeto, né? Dar isso para a pessoa, oferecer isso para a pessoa, né? Quando você recebe lá um cliente lá no seu escritório, né? Ou então uma proposta de projeto, qual que é o começo? Por onde que você começa? Como é que surgem as ideias? Eu começo pelo briefing, que é uma entrevista com o cliente, onde ele conta sua história, seus sonhos, o que espera do projeto. Você faz uma entrevista mesmo? Isso, com a pessoa. Quais as atividades que ele costuma praticar e quem vai usufruir desse projeto. Se vai um casal no escritório, se eles têm filho, se a família costuma passar muito tempo lá. E a partir dessas informações que surgem as ideias para começar um novo projeto. Que você vai desenvolvendo todo o projeto. É mais importante ter um estilo, né, para se destacar nesse mercado que começa a ser concorrido, né, mercado de arquitetura, ou estar aberto ao que o cliente deseja. O cliente chegou lá, ele deseja isso e você vai ter que seguir aquilo lá que ele deseja. Então, é o que falamos anteriormente, né? Assim, sem dúvida a gente tem que fazer o que o cliente quer, porque o projeto é para ele. Mas devemos mostrar o melhor caminho, porque o projeto tem que ser funcional. Às vezes o que ele quer, ele não pensou muito por esse lado. Você leva também em conta o custo da manutenção da residência, da empresa, da casa, ou isso não? Deixa eu fazer aqui, depois quem vai pagar as contas aí, né? Não só o custo, mas como essa manutenção vai ser feita. Porque isso é importante. O projeto tem que funcionar direitinho, senão não adiantou nada. Tem, assim, você tem questão de prefeito, porque a gente vê, eu não entendo muito do assunto, mas a gente vê arquitetos que tem determinada cor que predomina no trabalho dele, né? Algum material que predomina, algum estilo de decoração. Você tem isso também com você? Tem cores, materiais, estilos que você mais gosta de trabalhar? Ah, eu até tenho, sim. Eu gosto muito de misturar texturas de madeira e concreto, por exemplo, criando um estilo assim mais rústico, industrial. Também gosto de ambientes modernos, com cores neutras, tons terrosos, mas eu tento variar bastante. Variação nos projetos. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com você, eu acho que isso também vai chamar muita atenção do nosso ouvinte, é a questão do desperdício, né? Desperdício em construções aí, porque tem muita gente que compra às vezes a mais, né? Dá para evitar? O trabalho do arquiteto, ele acaba também sendo uma forma de ajudar a não ter tanto desperdício, Letícia? Dá sim, até porque a melhor maneira de evitar o desperdício é com um projeto bem feito, bem detalhado, que daí diminui o risco de comprar material desnecessário e principalmente o retrabalho. É. Que é quando você faz uma coisa, percebeu que não saiu do como jeito que queria, tem que fazer de novo, gasta muito mais. E assim, cabe o profissional que fez esse projeto estar lá fiscalizando para ver se vai sair tudo de acordo com o projeto. Estar presente, né? Ele está ali de olho, acompanhar o projeto, né? Desde de como você fazia quando era criancinha, acompanhar a construção, né? Sair medindo tudo. Hoje a gente fala muito, Letícia, da questão da sustentabilidade, né? Isso é muito falado, você liga a TV, da TV, o pessoal está falando disso, sustentabilidade. Isso também existe essa preocupação também nos projetos que você desenvolve? Ah, existe sim. Eu acho que sustentabilidade é praticamente uma obrigação do arquiteto pensar nesse ponto. É, não precisa ser em prática muito sofisticada, mas atitude simples já ajuda. Tipo, posicionamento de aberturas para melhor iluminação natural, ventilação, que diminui um pouco o uso de energia elétrica. É, tem sistemas simples de reaproveitamento de água, que também é bastante importante nesse sentido. Mas isso também tem a mesma durabilidade de uma casa feita normal, assim, de alvenaria? Tem a mesma durabilidade? Ou às vezes não? Não, uma casa sustentável, ela não significa que não é feita de alvenaria. O que tem de diferente nela é que ela aborda de uma forma mais eficiente questões ambientais, sociais, energéticas. Ela prioriza um respeito com a natureza, evita desperdício. Você acha que esse é um caminho que a gente vai tomar hoje em dia? Os arquitetos vão seguir essa linha? As próprias pessoas vão ter que seguir essa linha no futuro próximo? Ah, é muito importante, até porque a situação que está, o meio ambiente, né, tem... É uma tendência. Você acha então que é uma tendência? Isso, já é. Já é uma tendência. Uhum. Os projetos estão chegando por aí, tem isso em mente. Questão da sustentabilidade. Palavrinha comprida. O que é morar bem, Letícia? Ah, morar bem para mim é ter o máximo de conforto na minha casa. Para poder executar minhas atividades, as coisas que eu mais gosto, com segurança e ter um espaço suficiente para isso. É qualidade de vida, como qualidade eu já falei. Isso. Morar bem seria isso. Resumindo isso. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Exatamente. Né? Para conversar mais com a Letícia Porto, para conhecer mais um pouco do seu trabalho, onde que está o teu escritório, Letícia? Está na Floriano Peixoto, 799. O pessoal pode ir lá para conversar, bater um papo, tirar alguma ideia, tirar alguma dúvida, né? Claro. Só serão chega lá bem na recebidos. Floriano Peixoto? 799. Doutor Alexander, em Gospé, tá ouvindo a gente, mandou um alô aqui, ó. Se tiver algum trabalho aí, precisar de fazer uma reforma na casa, né? Pode procurar a Letícia Porto aqui, tá bom, doutor? Isso. Grande abraço aí pro senhor advogado de Gospé, acompanhando aqui o Expresso. Letícia, adorei o bate-papo, viu? Espero que você volte outras vezes, quem sabe para tirar dúvidas dos ouvintes, dar dicas para os ouvintes. Vamos, né? Sim. Valeu, obrigado. Tá, viu, obrigada, Letícia? Eu. Um abraço para você, para todos que estão aí acompanhando o Expresso. Continue por aqui, já tem, vamos falar sobre política daqui a pouquinho com o José Osmar Júnior, o vereador Juninho da Capoeira. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...